Olá, tiveram saudades nossas? Gostaram do primeiro episódio? Como não gostar do Ricardo Araújo Pereira, não é? Pois olhem, nós estamos a adorar o vosso feedback e tudo isto no início. Estamos assim na nossa fase Salvador Sobral. Por falar nisso, temos a página de Facebook do Com Humor Não Se Brinca. Está a ser comentada em todo lado. Na Assembleia da República não se fala noutra coisa. Deixem lá o vosso like para ficarem a saber tudo, mas tudo sobre este podcast. Bem, vamos então ao que importa. Vamos. Ora, o convidado desta semana é nem mais nem menos do que Guilherme Duarte. E quem é Guilherme Duarte? Pois assim, à primeira se calhar não chegam lá. Mas se vos disser que é o senhor autor do blog Por Falar Noutra Coisa, aí já se acendem umas luzes, é ou não é? Pois bem, ao longo de uma hora e picos percebemos que o Guilherme, apesar de escrever muito bem, não tem hábitos de leitura, o que foi uma surpresa. Lá se vai aquela teoria de que as pessoas só sabem escrever se lerem muito. Muito. Eu por acaso tenho essa teoria. Bem, quem duvidar que falo com o Guilherme, mas na nossa conversa falou-se de outras coisas, que o autor deste blog está já a preparar o seu primeiro solo de stand-up, que sai lá para novembro, que o Dr. G recebe cartas a sério e que Guilherme adora brincar com temas sensíveis. Não é por este podcast ser nosso, não é, mas olhem que este episódio está sim senhor. Há uma coisa, se ouvirem bebés a gritar lá ao fundo, atenção que não foi nenhum de nós a trazer um garoto, até porque nenhum de nós tem filhos, mas sim porque quem andava por ali, os chamados transiuntes, deixou a miudagem à solta. Pedimos desde já desculpa, ou então não. É um pedido de desculpa ao Miguel Sousa Tavares, que nunca gosta de crianças, não é? Bom, então bora lá isto. Guilherme, como é que se escreve de maneira tão boa e tão consistente como tu fazes? Epá, venho aqui falar para ser elogiado assim à bruta. Logo assim à bruta. Não devia ter sido ele a começar. Não, isto começou já a pôr-me numa zona. Está feito, está feito, como diz o outro. Olha, obrigado primeiro pelo elogio. Eu acho que é escrever. Acima de tudo é escrever, depois se sai bom e consistente. Mas há fases, não é? Mas, tu tinhas hábitos de leitura? Não. Isso é impressionante. Eu nos últimos 10 anos escrevi mais livros do que os que li. E... isso não é nada, isso não. Não é, é uma coisa que as pessoas não admitem, mas eu admito. Epá, os últimos livros que eu li foi do humor, por exemplo, o Com Humor Não Se Brinca, li o do Ricardo Araújo Pereira, tinha lido das crónicas também, epá, eu li assim livros mais do humor, agora assim literatura mais séria, pesada, epá, não leio nada desde os Maias. Isso deve ter sido para quê? Há 15 anos, mais? Para aí. Não, depois ainda li A Aparição, do Virgílio Ferreira. Ok, mas só leste aquilo que era obrigatório, né? É o que estava no programa. Pô, mas não gostas de ler ou...? Perdi o hábito, gosto de ler. Okay. Agora comprei recentemente uns livros para reganhar esse hábito. Yeah. Mas perdi, eu lia muito para aí até aos 15 anos, li todos os dias. Então e como é que começas a escrever, mesmo não tendo esse hábito? Não sei, estava em casa, sem nada para fazer. Isso foi... E comecei a escrever, também não tive um especial gosto pela escrita. Gostava das cadeiras portuguesas, gostava muito de Fernando Pessoa e de analisar as cenas e das partes das composições, quando eram livres e eu podia escolher o tema. Sempre gostei disso, mas nunca passou daí o meu gosto pela escrita. Foi... Tu começas a escrever com que idade? Era muito bom aluno, era. Não vou também estar aqui a mentir. Mas começaste a escrever com que idade? Nos 6 anos, não é? Na primeira classe, que é quando toda certo, a gente começa. Mas criativamente... Há três anos, sim. Só bem, isso é impressionante. Há 3 anitos. Foi aí que comecei. Já tinha tido uns blogs antes, mas era uma coisa que tinha durado um mês ou dois. Era assim, piadas mais soltas. O que é que eram esses blogs? Era também humor e cenas estúpidas. Como é que se chamavam? Nem me lembro. Não te queres lembrar? Não me lembro. Chamava-se Nem Me Lembro e o outro. Havia um que tinha um título que era tipo... Não é preciso título, estás a ver? Era assim... E o outro... Pá, era em conjunto com dois ou três amigos e aquilo houve... Escreveu-se 2 dias e depois parou-se. Mais uma vez, aqui se prova que o humor e uma carreira humorística pode começar invariavelmente pela internet, não é? Sim, e pela blogosfera, que no teu caso é verdade, mas há quem já nem passa sequer pela blogosfera, que vai direito ao YouTube. Ah, sim. Ao Facebook, no teu sim. caso, foi o teu blog, como por exemplo Os Gatos Fedorento. Em que o blog foi essencial para o início do que seria depois a versão televisiva dos Gatos Fedorentos. Se calhar algumas pessoas até se esquecem disso, algumas até nem sabem, não é? Mas houve um blog. Sim. A maioria das pessoas se calhar já nem sabrá. E um livro. E um livro baseado no blog. Não sabia que havia. Saiu para aí em 2005, salvo erro. Okay. Por acaso não me lembrava disso também. Há um livro. Posso provar. Graças à internet. Ricardo Araújo Pereira, que aqui revelou que não era o meu pipi, embora. Pois é. E permita-me a confidência. Sobre isso? Sim, falamos sobre isso. É óbvio que ele é o meu pipi. É óbvio que ele é o meu pipi. Uma vez, há muitos anos atrás, no auge de um meu pipi, eu já era amigo do Ricardo e basicamente comunicávamos com alguma regularidade, e ele tinha o meu e-mail pessoal, como os meus amigos têm normalmente. Sim. E eu estava a fazer a prova oral, olha, os anos que isto foi, mesmo no início, talvez no primeiro, segundo ano da prova oral, bem, estávamos a falar sobre o meu pipi e o fenómeno que estava a ser e quem é que era, e de repente no meu e-mail surge uma mensagem com o endereço oficial do meu pipi, que eu sabia, e a mensagem era: o que é que queres, ó roto do caralho? Isto é, era alguém do meu grupo de amigos, que era o meu pipi, porque senão não teria o meu e-mail. Ok. É, vai, eu tenho a certeza absoluta. Ele nunca o irá revelar, mas eu tenho a certeza absoluta que é o Ricardo. Bem, mas é uma certeza, não é baseada em nada que eu sim, sei. Sim, é um feeling teu. É um feeling, não? Eu sei. Entretanto, só pode ser. É uma crença. Entretanto, naveguei aqui na internet e confirma-se. Há um livro chamado Gato Futuro em Tu Blog, que nesta altura está escutado, mas foi transposto para livro, o blog, mais tarde. Essa agora. Desconhecia. Desconhecia. Bem, no teu caso, o teu blog faz com que te tornes muito, muito, muito conhecido. Agora, de repente, tu dás um outro passo, que é o passo do YouTube e do vídeo, não é? Também, então, abandonas um... Não abandonas, mas percebes que tens que dar uma outra vertente. Neste caso, tens que te aliar à imagem. Como é que foi essa transição? Por exemplo, o blog e o Facebook e a página, no início eram para ser anónimos. Nunca tive intenção de dar a cara. Só comecei a dar a cara quando comecei a ter espetáculos ao vivo. E a perceber que aquilo poderia ser uma boa ferramenta para trazer público para ver. Se não tivesse uma cara, ia estar a perder ali um gancho, que seria importante. Os vídeos. A escrita sempre vai ser, acho que foi o meu ponto preferencial, mas fazer os sketches que fiz a Falta de Chá, uma série com o Ricardo Cardoso, deu-me um gosto tremendo, sempre quis fazer sketches. E depois os vídeos que eu faço para o YouTube, que são poucos, para o Facebook, é quando tenho uma ideia, não é assim uma... tenho que passar para o vídeo porque tenho que pôr... Não, é mesmo só... dá-me gozo. Se me dá gozo fazer, eu acho que... Eu normalmente não faço mais vídeos porque tenho mais trabalho. Escrever um texto, eu consigo escrever em 2 ou 3 horas, fazer um vídeo, depois escrita, depois edição, depois tudo, e é mais chato, e eu sou preguiçoso. És preguiçoso? Sou um bocado preguiçoso, sim. A não ser que eu acho, não, isto é uma grande ideia e eu tenho que fazer isto porque isto vai ficar muito bom, sim. Senão estou-me ali a convencer de que aquilo não vai ser assim, não, se calhar não vai ser assim, essa piada. Tu investigas muito na net, perdes muito tempo a ver vídeos? Não perco assim muito. As coisas que vejo é porque eu gosto de ver, não muito por investigação. O que é que andas a ver agora? Agora recomecei a ver alguns especiais de stand-up. Eu já para há 2 anos que não via special nenhum, porque não queria ficar contaminado. De... Especiais de stand-up? Com quem? Sim, tipo o Louis C.K., o Chappelle, e agora uns quantos. E achei que agora, como quero começar a preparar o meu solo, era bom do ponto de vista mais da performance e da produção, de ver agora o que é que se está a fazer. Mas é sempre com algum receio, porque tenho medo de... que eles toquem assuntos que eu também queria tocar, e ficas ali, este ângulo é tão bom que eles usaram e eu agora já não vou conseguir um ângulo melhor do que este, então já não vou tocar neste assunto. Mas não te sentes salvaguardado de alguma maneira? Imagina que tu, por um mero acaso e por desconhecimento, fazias o mesmo ângulo que eles, e alguém que te estava a ver dizia: epá, mas o CK fez isto há 6 meses. Eu sei que não vi, percebes? Tenho a consciência tranquila que sei que não vi. Aquela pessoa pode ficar a pensar que eu plagiei. Epá, mas eu tenho a consciência tranquila e eu acho que só um estúpido é que ia plagiar o Louis C.K. Para isso, vai plagiar um humorista russo. Tudo é possível, que conhece, tudo é possível. Não é? Mas sim. Sendo que o humor pode muitas vezes ser universal. Sim. Aliás, lembro-me de contarem um episódio, penso que passou nas produções fictícias há muitos anos atrás, em que havia um desafio que era, imagine-se, eles precisavam de um sketch, vou inventar agora para que vocês entendam, que ironizasse com, sei lá, maldrabice qualquer política, de um político. Ok, separaram os dois grupos e houve um grupo que foi, imagina, para o primeiro andar e outro que foi para o resto de chão, em salas separadas. E passado 2 horas eles vieram e a ideia que eles tiveram para o sketch era a mesma. É a mesma. É igual. Bem. E estava no mesmo edifício. Isto é, exato. A probabilidade, muitas vezes, O humor pode ir no mesmo sentido, não é? Uhum. Montes de vezes, sim. Então, quando é a atualidade... A piada pode ser a mesma e várias pessoas dão a mesma piada, exatamente, não é? Exatamente, exatamente. Sim, para a semana ou daqui a duas semanas vamos ter, provavelmente, muitas piadas repetidas sobre o Papa, porque o Papa está cá, não é? Portanto, claro, vai ser uma recorrência de tema. Não, isso é só sinal que a piada não foi boa. Não foi criativo o suficiente. Será que há pessoas... Às vezes, e acontece a toda a gente. Sim. Será que as pessoas ficam logo a pensar numa situação dessas e a pensar em piadas que vão fazer daqui a 15 dias para serem os primeiros a fazerem uma piada? Certeza. Eu acho que sim. Sim, acho que na realidade das redes sociais tens que antecipar um bocadinho. Se queres ser o... Se queres falar sobre a atualidade, eu nem sempre falo, há temas que não... Tento não falar só da... Mas há muitos temas que tu abordas no blog, quer dizer, o sarampo, eu lembro-me, por exemplo, do sarampo. Sim, lá está. Sempre que há assim, acho que fizeste dos cães também agora há pouco tempo, não? Ou fizeste uma piada curta? Exato. Mas é óbvio que tens que ir para a atualidade, não é? Claro. Mas tento fugir e falar mais sobre as minhas histórias, mais uma observação do que da atualidade. Atualidade, há temas que não dá para fugir, isso eu vi que há ali um ângulo que pode ser giro. Mas, se calhar tens que antecipar. Se quiseres falar sobre Fátima, sabes que é dia 13, podes antecipar essa atualidade, e se calhar então convém fazeres antes e seres o primeiro a falar sobre aquilo. Fátima é um tema sensível. Tens medo dos temas sensíveis? Não. São os que me dão mais gozo. Fátima, eu até queria ir lá, percebes? Uh-huh. Mas, toda a gente tem uma tese sobre o milagre. Qual é a tua? Ah, é que as crianças mentem muito e que acreditaram nelas, não se sabe porquê. Se agora chegassem três crianças a dizer, nunca se acredita. Aliás, a própria mãe não acreditou. Não foram só as crianças, né? Aquilo foi uma coisa coletiva. Sim. Mas aí lá está, e já havia uma carga grande. Exatamente. Nem a própria mãe acreditou. Meu bisavô esteve lá e disse que era verdade, e dizia que era verdade, que o sol tinha andado às voltas. Pois. E eu dizia-lhe, avô, vá lá para dentro. Mete-se. Menos espinha de cavalo cansada. Sim, quase isso. Não, é assim, eu como ateu que sou, não posso acreditar nisso. Não, acredito que as pessoas mentiram todas. Acredito que possam ter visto ali alguma coisa, mas isso, há vários fenómenos de alucinação coletiva. E não só, e na religião há muito isso, que é, se tu dizes a alguém, tu está um grupo de pessoas reunido, e tu vês ali, está ali uma santa em cima. É que essa pessoa santa só aparece às pessoas escolhidas, e tu estás no grupo, não estás a ver nada. Claro. Não, também estou a ver, também sou escolhido. Também sou escolhido, está ali, sim, senhora santa. Então tens 1000 pessoas que dizem que viram uma coisa, que se calhar só duas é que alucinaram, mas os outros todos, por pressão ali dos pares e de se sentirem escolhidos também. Isso, há vários casos desses, portanto, eu gosto muito de falar de religião, e há um... de religião não no sentido construtivo, mas destrutivo. No bom sentido, se é que há algum. Mas eu gosto muito de dar o exemplo de uma coisa que aconteceu, eu acho que foi no século XVII, em que houve uma alucinação coletiva em França, e houve 50 pessoas que desataram a dançar. Uma começou a dançar no meio de uma praça, desataram 50 a dançar, e até morrerem todas, e morreram todas a dançar. Juro-vos, isso é verdade. Quer dizer, dançar, é o sonho de João Botelho. Morrer a dançar. Exato. Eu já o disse. Vai ser no look de certeza, não é? No look de certeza, sim. Morrer a dançar. Ou seja, essa alucinação coletiva também pode ter acontecido em Fátima, não é? O sol vai lá. Ou mesmo até algum fenómeno meteorológico explicável, não sei. Se calhar, pois. Não sei, sei que... Ou aliens, que dá sempre também. É mais provável. A cena é que é mais provável ter sido uma nave extraterrestre. Exato. Do que um ser superior. É, superior de divino. Deus. Sim. Portanto, sim. Mas eu gosto dos assuntos polémicos. Acho que a religião é dos que me mais dá gozo de falar. Primeiro porque acho que tem um manancial de potencial cómico, que não acaba, não é? Não a religião em si, mas o que há à volta, não é? A religião dos homens. Sim. Mas gosto, sim. Epá, até hoje nunca foram à boca na rua, portanto. Era isso que eu te ia perguntar. Já alguma vez. Se acontecesse, se calhar pondero. Mas já foste ameaçado ou não? Sim, mas nunca ao vivo. Foi sempre na internet. Ok. Sim, na internet. Na internet toda a gente é forte, não é? Futebol, touradas. Ah, ok. Mas de religião não? Religião não tanto, sim. Normalmente o pessoal que se ofende mais com religião são. As avózinhas, e a avózinha à partida não me vem dar na boca. Exato. À partida, não é? Há pessoal dos escuteiros também que é maluco da cabeça. Pois. E de associações assim jovens estranhas que se fazem retiros lá, sabe lá o quê, mas nunca aconteceu. Mas nem... Lá está, mas nós também... Já fiz textos com o Estado Islâmico. Se eu achasse que eles vinham cá para me rebentar, isso cara não fazia. Pois. Assim, uma coisa é ser corajoso, outra coisa é ser parvo. Ok. Não tenho espírito para mártir, portanto... Ok. Também parte do princípio que nunca me vai acontecer nada, por isso é que também tenho coragem para falar nesses temas. É uma coragem um bocadinho. Ok. É fácil fazer-te rir? fazer-me rir é cada vez mais difícil. É cada vez mais difícil. Porquê? Acho que qualquer pessoa que vai envelhecendo... Porque o mundo, Nelson, o mundo deixa-te marcas, percebes? Okay. Faz-te uma pessoa cínica. Cínica calejada. No sentido cínica. Calejada, sim. Inglês, sim. Não, mas faz-me rir sobretudo, pá, tá com pessoas de quem gosto e rir, e rio muito. Agora, se calhar rio-me mais com... Epá, com... Imagina, com um Trump. Ok. Não é? Do que com humoristas. Bem bom. Porque aquele, o escape, rir-me, mas é rir por motivos diferentes, não é? Ali é rir-me de um escape, como é que é possível este gajo ter códigos nucleares nas mãos, naquelas mãozinhas pequenas. Exato. E dá-me para rir isso, e os discursos dele, do que depois às vezes... Porque eu agora estou numa fase em que se eu vejo um humorista muito bom, eu já não consigo rir porque tenho inveja. Ah, é? Já sinto, filho da mãe. Que giro. Devia ter sido eu a fazer aquela piada. É muito giro. E já, enquanto antes me conseguia rir muito, agora filho da mãe. Eu vi o special do Chapéu. Não gostei muito. Vi o do Louis C.K. Não gostei muito. Achei que não, não... Pá, não gostei. Exato. Quem é, desses humoristas, quem é aquele que mais depressa te faz rir? Já falaste duas vezes no Chapéu. Porque foi os últimos que eu vi. Eu gostava muito do Chapéu e agora vi o special novo. E apesar de ter gostado muito, não achei tão bom como os outros specials. E venderam-me isto como sendo o melhor. Sempre. Então puseram uma expectativa muito em alta. Eu fui ver e não gostei tanto. O do Louis C.K. também acho que não está tão bom como os outros. Concordo. Pá, acho que não está, acho que os outros são. Mas continua a ser do melhor, ou talvez o melhor atualmente. Mas talvez seja os que me façam rir mais hoje em dia. O Bo Burnham, gosto muito também. O Bill Burr, o Jim Jeffries. Mas para mim, o que está no topo do topo, no primeiro lugar, para sempre, será o George Carlin. Esse é o meu. Se eu tenho algum ídolo no humor, é ele. E na tua vida pessoal, quem é que te faz mais ainda rir? Ainda não vimos quem é George Carlin. Ainda não vimos quem é. Vamos ver quem é George Carlin. There's a condition in combat, most people know about it. It's when a fighting person's nervous system has been stressed to its absolute peak and maximum, can't take any more input. The nervous system has either snapped or is about to snap. In the First World War, that condition was called shell shock. Simple, honest, direct language. Two syllables. Shell shock. Almost sounds like the guns themselves. That was 70 years ago. Then a whole generation went by, and the Second World War came along, and the very same combat condition was called battle fatigue. Four syllables now. Takes a little longer to say. Doesn't seem to hurt as much. Fatigue is a nicer word than shock. Shell shock. Battle fatigue. Then we had the war in Korea, 1950. Madison Avenue was riding high by that time, and the very same combat condition was called operational exhaustion. Hey, we're up to eight syllables now. And the humanity has been squeezed completely out of the phrase. It's totally sterile now. Operational exhaustion. Sounds like something that might happen to your car. Then, of course, came the war in Vietnam, which has only been over for about 16 or 17 years. And thanks to the lies and deceit surrounding that war, I guess it's no surprise that the very same condition was called post-traumatic stress disorder. Still eight syllables, but we've added a hyphen. And the pain is completely buried under jargon. Post-traumatic stress disorder. I'll bet you, if we'd have still been calling it shell shock, some of those Vietnam veterans might have gotten the attention they needed at the time. I'll bet you that. I'll bet you that. Yeah. But it didn't happen. And one of the reasons is because we were using that soft language, that language that takes the life out of life. And it is a function of time. It does keep getting worse. Give you another example. Sometime during my life, toilet paper became bathroom tissue. I wasn't notified of this. No one asked me if I agreed with it. It just happened. Toilet paper became bathroom tissue. Sneakers became running shoes. False teeth became dental appliances. Medicine became medication. Information became directory assistance. The dump became the landfill. Car crashes became automobile accidents. Partly cloudy became partly sunny. Motels became motor lodges. House trailers became mobile homes. Used cars became previously owned transportation. Room service became guest room dining. And constipation became occasional irregularity. When I was a little kid, if I got sick, they wanted me to go to the hospital and see the doctor. Now they want me to go to a health maintenance organization or a wellness center to consult a healthcare delivery professional. Poor people used to live in slums. Now the economically disadvantaged occupy substandard housing in the inner cities. And they're broke. They're broke. They don't have a negative cash flow position. They're fucking broke. Because a lot of them were fired. You know, fired, management wanted to curtail redundancies in the human resources area. So many people are no longer viable members of the workforce. Smug, greedy, well-fed white people have invented a language to conceal their sins. It's as simple as that. The CIA doesn't kill anybody anymore. They neutralize people. Or they depopulate the area. The government doesn't lie and engages in disinformation. The Pentagon actually measures nuclear radiation in something they call sunshine units. Israeli murderers are called commandos. Arab commandos are called terrorists. Contra killers are called freedom fighters. Well, if crime fighters fight crime and firefighters fight fire, what do freedom fighters fight? They never mention that part of it to us, do they? Never mention that part of it. And some of this stuff is just silly. We all know that. Like on the airlines, they say they want a pre-board. Well, what the hell is pre-board? What does that mean? To get on before you get on? They say they're going to pre-board those passengers in need of special assistance. Cripples! Simple, honest, direct language. There's no shame attached to the word cripple that I can find in any dictionary. No shame attached to it. In fact, it's a word used in Bible translations. Jesus healed the cripples. Doesn't take seven words to describe that condition. But we don't have any cripples in this country anymore. We have the physically challenged. Is that a grotesque enough evasion for you? How about differently abled? I've heard them called that, differently abled. You can't even call these people handicapped anymore. They'll say, we're not handicapped, we're handicapable. These poor people have been bullshitted by the system into believing that if you change the name of the condition, somehow you'll change the condition. Well, hey, cousin, doesn't happen. Doesn't happen. We have no more deaf people in this country, hearing impaired. No one's blind anymore, partially sighted or visually impaired. We have no more stupid people. Everybody has a learning disorder. Or he's minimally exceptional. How would you like to be told that about your child? He's minimally exceptional. Oh, thank God for that. Psychologists actually have started calling ugly people those with severe appearance deficits. It's getting so bad that any day now I expect to hear a rape victim referred to as an unwilling sperm recipient. And we have no more old people in this country. No more old people. We shipped them all away and we brought in these senior citizens. Isn't that a typically American 20th century phrase? Bloodless, lifeless. No pulse in one of them. A senior citizen. But I've accepted that one. I've come to terms with it. I know it's here to stay. We'll never get rid of it. That's what they're going to be called, so I'll relax on that. But the one I do resist, the one I keep resisting, is when they look at an old guy and they'll say, look at him, Dan. He's 90 years young. Imagine the fear of aging that reveals. To not even be able to use the word old to describe someone, to have to use an antonym. And fear of aging is natural, it's universal, isn't it? We all have that. No one wants to get old, no one wants to die, but we do. So we bullshit ourselves. I started bullshitting myself when I got to my 40s. Soon as I was in my 40s, I'd look in the mirror and I'd say, well, I guess I'm getting Older. Older sounds a little better than old, doesn't it? Sounds like it might even last a little longer. Bullshit, I'm getting old. And it's okay, because thanks to our fear of death in this country, I won't have to die. I'll pass away. Quem é que na tua vida pessoal te faz rir? Além dos humoristas? Os meus amigos, é um bocado isso. Tens algum amigo que seja assim... Particularmente. Que tenha mais graça que tu? Sim, acho que sim. Acho que quando estamos num... assim, nunca fui o gajo mais engraçado, assim, na mesa dos amigos. Okay. Pelo menos, se calhar, aquele mais calado e que depois mandava uma bujarda. Uhum. Mas tenho um amigo que é muito extrovertido e que tem um grande sentido de humor. E tenho outro também agora que também está... Qual foi assim a melhor piada que ele já contou? Não sei, isso é difícil. Isso é muito difícil. Não consigo lembrar. Mas uma... Não, não consigo lembrar. Não? Não okay, consigo. Okay. Não consigo. Acho que não. Uhum. Não sei. Aquelas palermices de... Pá, que estás no café, não é? E que aquilo tem graça naquele contexto de café. Ok, certo, certo, certo. E, mesmo às vezes o que se diz, e eu acho que todos nós com os amigos no café ou em casa somos javardões a um ponto, ou mesmo machistas ou racistas. Tipo, conseguimos chegar a um nível que nós sabemos, estamos numa zona de conforto em que podemos dizer aquilo de consciência tranquila porque não sentimos aquilo, mas se calhar eu já disse piadas no café que eu não as vou dizer em palco. Claro. Porque sei que aquela piada... Era naquele contexto, com aquelas pessoas é que funcionava. E ali não, apesar de ali para tu, acho que às vezes também há pessoas que não te fazem bem essa distinção, não é? E as pessoas têm piadas em contextos diferentes. Mas dizer... Já agora, tenho uma certa curiosidade em perceber aquilo que tu vês. Ok, para além do humor, vês séries? Sim, sim, sim. Vejo muitas séries. Tanto do humor como Breaking Bad... Agora vi o Narcos há pouco tempo. Consumo. Mas tiras sumo daí para o humor? Ou... Não, entretenimento. Então, então tiras de quê? De entretenimento. Agora pode surgir ideias. Eu acho que se não virmos nada nem vivermos, não vais ter ideias nenhumas para o humor. Mas se calhar via dois ou três filmes por semana e um ou dois episódios de séries por dia. E a partir do momento que comecei a escrever, deixei de ver quase tudo. Passei menos tempo, tenho mais tempo para ocupar esse tempo mais a escrever. Isto na altura que eu também estava a trabalhar full time e agora despedi-me há cerca de 2 meses, portanto também tenho mais tempo. Isto é só vives do humor? Agora sim, agora vivo das economias que fiz enquanto trabalhava. É, mas agora estou só focado no humor. O que é que fazias antes? Era informático. Informático. Mas trabalhavas numa agência? Numa? Agência não era? Aquilo era uma agência de comunicação, de marketing, mas eu estava num departamento à parte que era um estúdio de startups. Eu estava a gerir várias startups lá. Se tinhas aquela ideia que eu gostava, como é que era? Era tipo Tinder? Ah, o Fuck, Marry, Kill, sim, ainda está no ativo aí, com milhares de utilizadores. Fuck, Marry, Kill é muito bom. Fuck, Marry, Kill. Essa ideia de quem? Essa ideia fui eu que a tive. Lá, tu tiveste, foste tu e o autor dessa ideia? Da ideia, sim. Depois convenci o meu chefe e a equipa a avançar com ela. E pronto. E deixou de ser a tua? A partir do momento saí, sim. Estou lá como advisor. Vou lá mandar habitats nas reuniões. Então, mas, e imagina que isso vai ser um sucesso a nível mundial? Mas há essa trend, não há? De fazer os jogos do Fuck, Marry, Kill em vídeos do YouTube, sim, etc. No, não é? No YouTube. Mas isso agora começou ficou... contigo isso? Não. Fuck, Marry, Kill é um conceito que já existe. Agora eu estava aqui. Fuck, Marry, Kill é um conceito americano com anos. Certo. Com as celebridades. O que nós fizemos foi agarrar nesse jogo que o pessoal jogava tipo, no café com os amigos e pô-lo numa dating app. Eu pensei que tinhas sido tu o criador. Do conceito? Não, do conceito não. Da aplicação. Fui o criador, fui o co-criador. Idealizei aquilo. Alguém... criar, não foi o que programei. Ok. Olha, estamos a falar muito sobre o humor. Já percebeste o que é que de facto faz rir as pessoas? Não sei o que é que faz rir. Eu estou a fazer um texto que é sobre as profissões que só existem porque o ser humano é uma merda. Ok. Está lá militares, polícias. Se o mundo fosse espetacular, não precisavas dessas profissões. Claro. Os advogados e os juízes, pá, menos, se calhar só para alguma coisa na lei que ninguém se percebe. E uma delas, está lá que eu ainda não sei se vou usar ou não, que é humorista. E eu penso, se o mundo fosse perfeito, se havia humoristas. Claro. O conceito de pagares bilhete para te fazerem rir é muito estranho. Mas por um lado, eu acho que são as pessoas melhor, são as pessoas que estão melhor na vida que vão aos espetáculos de stand-up e que se querem rir. Uhum. Não são as pessoas tristes e sisudas e carrancudas. Sim. são as outras. Mas se o mundo fosse todo perfeito, eu não sei se alguém... Se havia humor, não é? Não sei. Se... a ver, as pessoas também vão... Portanto, eu acho que o que faz rir é a desgraça. É isso, era para chegar aí. Sim. O que faz rir é a desgraça dos outros. Acho a tua ideia ótima. Mas a verdade é que as pessoas também jogam futebol e não é por isso que deixam de ir a um estádio ver um jogo de futebol. Porque estão a ver aquilo a um outro nível. Não é? Tu podes ser uma pessoa muito divertida, mas quando vais ver um humorista, um espetáculo ao vivo de humor, sabes que aquela pessoa só faz aquilo. À partida tem que ser muito melhor do que tu, tem que ser especialista. Mas eu estou a dizer do ponto de vista de não haver temas. Se o mundo fosse perfeito, vais ver um espetáculo de stand-up e todos eles têm alvos. A não ser que o humor, se calhar, vá ao Seinfeld, não é? Que era puramente de observação. Mas eu acho que o rir é um escape, não é? E se o mundo fosse perfeito e não houvesse problemas e tu próprio não precisasses descontrair e desanuviar, eu não sei se o rir era uma coisa que se calhar se o ser humano até tivesse adquirido, não é? Bem, se entrarmos aqui neste domínio absolutamente filosófico, sim. Se o mundo fosse perfeito, nós não precisávamos nem de comer nem de dormir. Pois, não era? Que também são outros prazeres. Qual é que era o primeiro que te pensavas? Comer, dormir ou sexo? Põe a ordem que tu quiseres. O que é que colocavas em primeiro, segundo ou terceiro? Para fazer ou para deixar de fazer? Deixar de fazer. Não é? Não foi o que disseste? O primeiro que deixava de fazer era comer. Comer? Sim. Para mim, comer é uma tarefa, apesar de eu agora estar mais gordo, é uma tarefa só... Pá, gosto de comer, lá está. No contexto de estou com os amigos, bebemos copos e a comer, ou uma jantarada, sim. Agora, sou incapaz de gastar mais de 20 euros para ir a um restaurante comer, por exemplo. Para mim é dinheiro deitado à rua. Não sabes o que é bom. É pá, não consigo. Custa-te. E adoro cozinhar, cozinho em casa e gosto muito de cozinhar, mas o comer para mim é pá, se eu não tivesse que comer, se eu tivesse que tomar uns comprimidos só para ter os nutrientes. Eu sou assim com o dormir, eu se pudesse não dormir, as coisas que eu fazia sem dormir. Sim, sim, não dormir também, sim. Sim. Sabe, vocês ainda dizem o comer, o dormir. Espera lá. Mas, são tarefas, não é? Sim. Mas é curioso dizer isso em relação à comida. Quais são os teus prazeres na vida? O que é que tu gostas de fazer? Eu sei lá, pá. Daqui há descoberta ainda. Mas há alguma coisa que tu gostas? Tens hobbies? Tenho hobbies, neste momento estão um bocadinho sacrificados, mas sim, eu gostava, fazia muito desporto, por exemplo. Fazias? Fazia, pá, aí 6 vezes por semana desporto. Bem. Agora não faço nada, pá, aí há 2 anos, não mexo nada. Mas o que é que fazias? Já ganhei, pá, aí 10 quilos. Pá, fazia jiu-jitsu, fazia ginásio, fazia downhill, fazia muita coisa. E pronto, e agora não faço nada. Só vives para escrever humor? Não. Para estar com a minha cadela, com a minha namorada, com os meus amigos. Tua namorada o que é que faz? Ela é diretora de um lar de terceira idade. Está lá. É assistente social de formação. Fazes pedras com idosos? Há muito material que vem dali. Há muito material que vem dali, sim. E lá está. Ela vive numa realidade que, pá, tens que rir para não chorar, não é? Quando aparece uma senhora com Alzheimer só de fralda à meia da noite na sala, em topless, a dizer cenas que não fazem sentido nenhum, aquilo, por muito horrível que seja, e é, o teu cérebro tem que fugir para o riso, não é? Tipo, está aqui, obviamente, material cómico, não é? E não desejas mal nenhum àquela senhora, e coitada, bem, ela é o menos mal, ao menos não tem noção, se calhar é melhor, estás num estado já de demência, é o teu cérebro, se calhar, até a defender-se ele próprio, essas demências, mas tens que rir. Mas pronto, pá, os meus hobbies são por aí, viajar... Aliás, eu conheci-te justamente, tu fizeste uma iniciativa em que tu foste viajar para conhecer artistas de rua. Exatamente. Yeah. Lembras-te disso? Foi a primeira vez, o primeiro contacto que eu tenho contigo. Foi há 4 anos, para aí. 4 anos? Sim. A tua vida mudou completamente. Sim, foi em 2013 que nós fomos. Aliás, da primeira vez que eu te vejo associado ao humor, a minha primeira interrogação foi, mas isto não era aquela pessoa que fez... E eu não estava a ver nada a fazer isso. E de repente tu começas e a tua progressão foi bastante rápida. Sim. Sim, essa foi a primeira vez que eu me despedi. Lá está, a trabalhar como consultor informático. Eu estava farto daquilo. Quantas vezes é que já te despediste? Foi duas. Também foi as únicas 2 vezes que me empreguei. despedi. Nunca me despediram. Mas também era uma questão de tempo. E pronto, e despedi-me para fazer essa viagem. Quando eu voltei, percebi que não queria fazer aquilo que estava a fazer antes, e foi na altura que eu criei o blog, foi quando eu voltei, e que estava a ver o que é que eu queria fazer, para onde é que eu queria trabalhar, e a mandar currículos, e a perceber para onde é que eu ia fugir, que eu comecei a criar o blog, pois entretanto comecei a trabalhar, na área, mas fora da consultoria, e foi isso, mas sim, viajar é porque eu tenho medo de andar de avião. é das coisas que me dá mais gozo, é viajar, mas eu tenho medo de andar de avião. E então é horrível. Eu, desde a vez que fui a 20 países, foi de comboio, não? Mas já andei de avião. Já andei. E agora vou andar outra vez. Já tenho viagem marcada para agosto e já vais para onde? Sofrer. Vou para a Croácia. Croácia, Montenegro, Bósnia. Mas o pesar com que ele diz isto, epá, vou para a Croácia, como horrível, quem diz. Horrível, e depois é que eu nem consigo gozar, porque eu mal chego, passou, não é? Mas eu penso, daqui uma semana ou duas tenho que voltar. Exato. Então estou naquelas duas semanas em stress, passo mesmo mal. E é estúpido, porque eu sou um gajo bem racional e dos números, e sei que a probabilidade é baixíssima, mas, epá, quem joga na Euromilhões também vai com a esperança de ganhar. Eu vou para o avião com a esperança daquilo que vai cair. Com a esperança não. Com o receio que aquilo cai. Já agora, uma coisa que tu tens é... Tu ficas nervoso antes de... Sim. É uma coisa que normalmente convicionou-se. Não sei porquê, parece que é uma fragilidade que as pessoas não gostam muito de admitir. Uhum. Que é o facto de ficarem nervosas antes de... Parece que mesmo para Para os admiradores há uma espécie de desilusão de que fica nervoso. Sim, sim, mas faz aquilo há tantos anos, como é que fica nervoso? E às vezes o ficar nervoso pode até ser uma proteção. Sim, sim, eu acho que pelo contrário, acho que por acaso acho que o pessoal até fica mais, sente-te mais como humaniza-te, não é? Quase, é. Acho que tu humaniza, olha, coitadinho, fica nervoso. As meninas querem te dar festinhas, mobilizar-te. Eu fico porque eu ficava aterrorizado quando ia ao quadro na escola. Lá, e apesar de eu saber a matéria e de ser bom aluno, mas tinha medo de ir ao quadro. E estava lá o exercício, eu sabia fazê-lo, mas eu mesmo assim tinha vergonha de ir ao quadro. Como aquelas pessoas que entram em pânico quando vêm a polícia, numa operação stop, e sabem que têm tudo legalizado. Há muitas pessoas que ficam em pânico. Pois é. Traumas de antigamente, não? O galho antes andava com um quilo de coca no carro. Olha que eu fico um bocado nervoso sempre que os vejo e nunca levei uma multa na vida. Mas nunca levaste uma multa? Nunca levei uma multa. Tu levaste uma multa de polícia? Nada, zero. Nem de estacionamento? Nada, nadinha. Queres que eu tenha algumas? Não, obrigado. Tenho carro há 8 anos, mas nada, nunca tive multa. E vejo-os e fico um bocadinho, caraças, tu queres ver? Eu já me apontaram caçadeiras à cabeça, sem ter feito nada. Já. O facto de viver, eu não sei se ainda vives. Agora mudei-me também há pouco tempo. Mas tu vivias na buraca, sim, não é? Sim, sim. Ainda pá. Morei lá desde sempre, desde 32 anos da minha vida. E a buraca foi importante para o desenvolvimento do teu humor, até sobre essa condição. Ah, sim, não tenho dúvida que o humor era um escape, muitas vezes para... Primeiro para te dar as coisas das pessoas, e às vezes para... roubavam-te, não é? E tu, olha, fazias uma piada com aquilo. Também, o facto de seres também um bocado destemido tem a ver com... Sim, à partida não... Teste habituado a vives muitas vezes num clima de alguma tensão. Sim, as minhas idas para a escola, idas e vindas, era a saber que provavelmente íamos ser assaltados. E foste? Muita vez. Nunca, ou mesmo uma seringa, foi assim o mais violento, o resto nunca foi com armas. Mas eram 10, eu era um ou dois. E dávamos, mas também nunca era muito, era tipo, tinha 50 cêntimos no bolo. Havia um gajo na escola que estava lá sempre no caminho para a escola que a gente chamava-lhe o 50 Cent, porque ele era o 50 cêntimos, era a portagem. Sabias que aquela zona tinha portagem, era a autoestrada ali mais rápido. E tinha portagem. E ele passava a orientar aí 50 cêntimos. E a gente, não, 50 cêntimos. E já levavas a contar com aquilo, sabes? Se não tivesses, podias apanhar. Ele levava sempre os 50 cêntimos para pagar. Mas ele lá está, isso para mim era normal, era um dia a dia, eu ia jogar, todos os dias ia jogar a bola para o ringue. Eu sabia que aquela bola podia não voltar, mas não era por aí que nós deixávamos de ir. Sentes algum paralelismo com o stand-up? É um nervosismo e vais subir a um palco, mas... Não, porque dava-me gosto de jogar à bola. Dava-me gosto de jogar à bola. E não te dá gosto fazer stand-up? Não dá gosto fazer stand-up, só no fim, se é aquilo que correu. Ah, ok. Só no fim. Tem de haver alguma compensação, não é? Eu acho que ainda é um teste. Ainda, para mim ainda é um teste. Eu acho que mais tarde vou ganhar o gozo de fazer stand-up. Mas acho que para já ainda é muito testar-me e o... Ok, então de quem faz a procura? Naquela fase que... Eu sei que gosto de escrever e sei que tenho algum jeito para isso. No stand-up, eu preciso perceber se tenho algum jeito ou se tenho gosto para aquilo. Porque eu, se eu continuar esta carreira do humor, não é? Eu vou ter que fazer as coisas que eu sou bom e que me vão permitir viver disto, mas depois tenho que fazer as coisas que me dão gozo, que eu posso não ser tão bom, mas que eu quero fazer porque me dão gozo, e depois vou ter que fazer coisas em que... não me dão gozo, mas que eu sou bom e que me pagam para isso. E que, pronto, eu tenho que fazer, não é? Muitas vezes, quando a gente faz trabalhos publicitários no humor, ninguém gosta especialmente de fazer, mas o dinheiro está aí, pois permite a liberdade para tu fazeres as outras coisas que gostas mesmo. Claro. E, portanto, eu estou nessa fase de testar, na escrita, agora estou com o podcast também com o Gonçalves, os sketches com o Ricardo Cardoso, então quero testar-me ao máximo nos formatos todos do humor. E depois ver. depois volto para a informática. Estavas a contar... Estavas a contar que tivesses uma... Eu não digo um sucesso tão estrondoso como tiveste, mas estavas a contar que tivesses muitos zero. Leitores? Zero. Lá está, porque quando criei foi mesmo nessa fase em que eu estava em casa, um bocado, sem como tempo livre, sem saber o que eu ia fazer, e eu pensei, isto é uma coisa, eu vou criar aqui um ou dois meses para meter uns textos parvos, e não vai pegar, nunca na vida imaginei. Qual foi o primeiro texto em que tu percebeste que estavas a ter uma reação fora do comum? Lembras-te? Eu escrevi meia dúzia de textos no blog e depois tive não sei quantos meses sem escrever. E nessa altura não, ninguém lia aquilo. Depois escrevi, ali numa semana pus. Depois quando voltei a escrever, houve um texto que era sobre os professores, a greve dos professores na altura que estavam aí a fazer greve. E aquilo foi partilhado num grupo qualquer de Facebook de professores. E teve 2000 leituras. Estava habituado a que os meus textos tivessem 50 leituras e era eu 30 vezes a fazer refresh para ver quantas leituras tinha. E depois mais os meus pais uma ou duas e um ou dois amigos que sabiam que eu escrevia aquilo. E portanto aquilo teve 2000, eu era lá isto. Bateu aqui num sítio qualquer. Eu não conheço, nunca conheci 2000 pessoas sequer na vida, pessoalmente. E aí percebi, mas percebi que era um pico, né? Portanto depois os que vieram a seguir. Muito obrigado. E os que... mas percebi que eram picos os textos que vieram depois a seguir, voltaram a ter poucas leituras. Depois eu não consigo precisar, perguntam muitas vezes isso, mas eu não consigo precisar. Acho que foi, entrou ali, houve ali a partir do primeiro ano. Porque eu lembro-me que eu criei o blog em janeiro, ou quando comecei a escrever a página no Facebook em janeiro. Portanto, tinha tipo 100 seguidores no final de janeiro. Em maio tinha 2000 seguidores. E depois em agosto tinha 12000. Ok. Depois no final do ano tinha 40 mil. Depois no final do ano tinha 200 mil. Aí é bem. Portanto, foi ali muito exponencial. E eu sei que houve ali o texto do Sócrates, o Facebook falso do Sócrates, que eu fiz uma altura, claro, que teve 200 e tal mil views. E eu fui tipo, o que é isto? E vai havendo sempre picos, mas ainda hoje tem ali aqueles, se calhar, não sei, 50, 60, 70 mil fixos que vão lendo. Já textos que podem chegar aos 500 mil. Bem. Já é muito raro, não é? E 500 mil pessoas que clicaram nele, os que leram depois tudo. Pois. Vão ser muito menos, mas não interessa. Pois, porque há um bocado esse mito de que na internet as pessoas não leem textos longos, mas a verdade é que tu estás aí para contrariar isso. A mim, não é? Funcionam melhor os textos longos do que os curtos. Pois. Isso é curioso. Sim. Acho que habituei o pessoal a ser assim. E os textos têm vindo a ser maiores. Eu vou ver os primeiros textos que eu escrevi e tinham ali tipo 4, 5 mil caracteres. Agora estão uns 10 mil. Bem. Textos de 10 mil caracteres? Sim. Tu tens noção de quanto tempo é que as pessoas passam na página de um desses textos, por exemplo? Consegues saber? Consegues fazer essa métrica, não é? Lá no Analytics. Ah, mas tu não te preocupas com isso? Não, não. Em média, quantas pessoas é que passam pelo teu blog, por dia? Por dia? Por dia deve andar nas 50 mil. Bem. 50 mil pessoas? Sim, estou mais ou menos com 1,5 milhão por mês. Isso é quase o site da bola, não? De page views, não é? 1,5 milhão de pessoas que vêm. Okay. Portanto, isso quer mas dizer em média, sim, em média um texto. Escreves todos os dias? Não, 3 vezes por semana, 3, 4. No blog, os textos maiores. No Facebook vou pondo umas larachas diárias. Mas no blog, 3 textos por semana, 4. O mais curioso em tudo isso é de facto aquilo que tu disseste logo no início do programa, que é: tu nem sequer lês muito. Não leio, não leio. Normalmente são pessoas que são predestinadas, percebes? Tem a ver com isso. Olha, predestinado, há uma parte neste programa que nós pedimos sempre ao convidado que nos escolha um vídeo que os faça rir, não é? E é aqui que entra a tua escolha. Eu sou homem, tenho, por exemplo, tenho órgãos genitais de homem, pênis, testículos, etc. Não fui eu que os fiz. Não fui eu que os fiz. É claro que eu posso, se calhar foi a minha mãe. A minha mãe já faleceu. Mas eu posso facilmente imaginar-me a perguntar à minha mãe: olha, tu sabes fazer pênis? E estou a ouvir a resposta da minha mãe naquele jeito muito peculiar de falar que fica sempre, para sempre, no ouvido do filho. Respondia-me assim: oh filho, eu sei lá fazer uma coisa destas, mas tu fizeste 4. Ela fez 4, mas não sabe fazer pênis. E eu perguntei: e cérebros sabes fazer? E ela disse: oh filho, também não, ser uma coisa tão complicada, eu sei lá fazer uma coisa dessas. E fígado sabes fazer? Também não, mas fizeste 4. Repares, ela não sabe fazer nenhum desses órgãos, mas fez 4 de cada um. está. Guilherme Duarte é nosso convidado. Começou tudo com um blog, não é? Que ainda tem. Aliás, há uma personagem no teu blog que é uma espécie de doutor. Sim. O Dr. G. Dr. G. Uhum. É um consultor sexual, não é? Uhum. E sentimental. E pronto, tem o seu consultório às terças-feiras e já dura há mais de um ano. Já deu um livro. Que és tu que inventas, já deu um livro. Já deu um livro. Já deu um livro, mas é. Já será dizer que és tu que inventas as cartas. Não sou nada, não sou nada. Posso-te mostrar aqui, só para veres. O Dr. G. recebe. Eu já várias vezes até pus lá prints e pessoal, isto é Photoshop, é verdade? Olha aqui. Okay. Tem até a tag, Dr. G. Olha. Temos aqui estes. Recebi, olha aqui. Podemos ler um? Podes. Olha aqui. Vê lá. Este ainda não foi respondido, por exemplo. Mas posso ler? Lê. Isto é verdade, recebi o mesmo mail. Caro Dr. G, adoro. Namoro há 2 anos. Amo imenso o meu namorado e somos muito felizes. Até aqui tudo muito bem. Não fosse o moço sofrer de ejaculação precoce. Aliás, eu diria precocesíssima. É, caralho. Mal lhe toco, ele explode logo. Eu no início pensava que era falta de treino, pois ele esteve um bom tempo fora do campo no que toca à ramboiada e que a coisa com a prática fosse melhorar. Só que não. Já abordei o assunto tentando não ferir os sentimentos dele. Sugeri ido ao médico, preservativos que retardam, mas ele diz que já tentou tudo e nada resolveu. Que é assim desde sempre. E no que toca a esse tipo de preservativos, só retiram a sensibilidade. Já não sei mais o que fazer. Ora, eu sou uma rapariga que gosta de umas boas cavalgadas e com ele não consigo passar do trote. Mas isto é bom. Muito não bom. Queria ser uma frustrada sexual com a pessoa que amo. Espero uma dica milagrosa, doutor. Obrigada. Ana, 29 anos, algures preso Portugal. É muito fixe. Muito bom, pá, muito bom. Pensava que era... Não. Pensava que eras tu que inventavas? Não. Pá, nem dava. Era um elogio à minha criatividade, agradeço, mas era impossível inventar aquilo. Já são... Eu, na altura, quando fiz o livro do Dr. G, fiz as contas e já tinha respondido a 600 dúvidas. Aí, bem. Ainda tinha para aí mais 100 e tal em lista de espera. Depois o livro tem metade do conteúdo original. Uh-huh. E pá, entretanto, recebo... Eu normalmente, são 6 ou 7 que eu respondo por semana e devo receber 10, 12 por semana. Lembras-te das que fizeram mais furor? Das dúvidas, das inquietações, das perguntas... Não, assim, furor não dá para ver. Como eu faço, publico, imagina, 6 ou 7 respostas no mesmo texto, aquilo pode bater mais e não sei bem qual é que é, mas sei que há dúvidas recorrentes das mulheres. É, ele diz que não está interessado, mas será que está? Não, está a ver. É fácil. E é fácil? É não, claro que não. Um homem se diz que não está interessado, não está. Um homem, por exato. Norma, não faz esses jogos. Corre mal, fica claro. Assim o docinho. Os homens, é um bocado tipo dicas de engate e não sei o que é bem engatar gajo. E é pá, não sei. Isso é, vai lá, dou aquela motivaçãozinha de Gustavo Santos. Vai lá, exato. Força, vou ter punho. Exato. Ser tu próprio. Sim, tu próprio. Uma cena mais, claro, emocional. Sim, são mais mulheres que mandam, por norma, 70% das dúvidas são. Isso quer dizer que falas mais para mulheres que para homens? Sei, acho que as mulheres têm mais... Primeiro, os homens têm mais vergonha de expor as suas dúvidas. Um homem expor uma dúvida assim mais sexual, então, não é macho, não é? É logo a primeira. E as mulheres gostam mais de... Não sei. Mas no blog em geral... No blog tem mais mulheres também, sim. Mas é pouca, tipo 57% mulheres. Okay, 50%. Mas são mais mulheres do que homens, porque, pelo que eu vejo, é raro. No pessoal, assim, mais de uma ou dois youtubers, então, por exemplo, tem um público normalmente muito mais masculino. Okay. Consegues perceber o que é que faz rir mais os homens e mais as mulheres? Ou achas que pura e simplesmente nem sequer pensas nisso? Não penso. Acho que se saís da esfera de diferenças entre homens e mulheres e coisas de casal e não sei o quê, e aí tens coisas específicas que fazem rir homens e mulheres, não é? Mas se saís daí, eu acho que se calhar os homens riem-se mais de coisas sobre futebol, por exemplo. Mas também ficam mais ofendidos coisas sobre futebol. Política, por norma, é um tema que também os homens... Se bem que hoje em dia eu acho que já não tanto. Acho que as mulheres já estão mais envolvidas na política como os homens. Mas se eu fizer piadas sobre malas e sapatos, sim, vão ser as mulheres a rir mais. Mas acho que... Não sei, acho que é muito trans. Acho que se vê que somos muito parecidos aí. Qual é que foi a coisa mais absurda com que tenham ficado ofendidos? Homens ou mulheres, isso é indiferente. Sim, é tudo o que possas pensar. É mesmo estranho. A ideia que sei é que as pessoas estão muito sensíveis. Então, e os humoristas são um alvo. Eu não diria que são um alvo a bater, mas são claramente uma das atividades mais suscetíveis de serem criticadas no tempo atual, não é? Pá, é muito estranho. Até porque, basicamente, o humor tem... Eu acho que está inerente ao humor, que é ser fraturante. O bom humor é fraturante. Portanto, obviamente que vai ser criticado, é impossível. Dizes uma piada que seja fraturante e não haver uma reação negativa. Sim, a questão é que às vezes essa... Não, eu acho que isso faz parte e eu gosto que haja isso. Eu acho também, se não ofendesse ninguém, não tinha piada nenhuma andar nisto. Claro. Portanto, tem piada se ofendem com e tudo, eu gosto, não é? de puxar os limites. Agora, ficares ofendido porque eu gosto com o pessoal com sushi, que gosta de sushi, e ameaças-me de morte porque eu escrevo um texto a dizer que há pessoal que... se obriga a gostar de sushi, eu dava o exemplo de um amigo, que é verdade, de um amigo meu, que é, eu só a décima vez é que comecei a gostar de sushi. E eu disse, mas porquê que tu foste 10 vezes a um sítio que tu não gostas? Ele é pá, porque fui. E porquê? Porque há muita pressão social, então, a gente gosta de sushi, vais ao sushi, o sushi está na moda, a foto bonita para o Instagram, e havia isso, eu falava sobre isso. E houve um gajo que ficou ofendido ao ponto de me oferecer porrada, por eu estar a gozar com o que as outras pessoas gostam. Epá, quando cheguei a este ponto, e eu, lá está, se eu faço uma piada com religião, futebol, doutoradas, eu já sei que aquilo vai ver gente ofendida. Quando eu faço uma coisa sobre sushi, eu não estou à espera. Eu começo a ver, o que é que se passa? Como é que é possível? Ainda agora, as pessoas ficaram ofendidas por causa de uma cena que foi do cão do miúdo, que foi uma vez do Spotify. E eu pus um post da minha cadela, que é um pitbull, que foi resgatado de um canil há pouco tempo, já adulta, e que é a coisa mais doce do mundo, não faz mal a ninguém. E eu pus-lhe a dizer, e porque aquilo que eu achei ridículo na situação foi, aquilo foi notícia de abertura do telejornal, pá, a criança nem morreu, coitada, foi mordida e coitada dos pais, mas não morreu, não foi provavelmente um cão que andou e matou uma creche inteira, e eu percebi que abriu-se no telejornal, e no dia a seguir fizeram também notícia de abertura, mais dois casos de crianças, um também um cão de fila, que também é uma das raças perigosas, e outro também um pitbull. Depois vai saber que afinal o cão acho que nem era meio rottweiler. Okay. Tinha só a literação, parecia rottweiler. Okay. E eu achei estúpido aquilo ser notícia. Eu pus a foto da minha cadela a dizer que ela me tinha lambido a cara se era suficiente para ser a notícia de abertura. E ela tudo baixo descobertou assim com o ar mais sereno do mundo. E houve pessoas que ficaram ofendidas comigo a dizer que havia de ser, quando eu tivesse filhos que desejavam que fosse um filho meu. Clássico. E eu, mas porquê? Eu não sequer estou a gozar com a criança. Quanto muito eu estou a criticar aqui o papel da comunicação social que está aqui só está a fazer notícia porque é um rottweiler, não é? Pronto, e critiquei isso. E houve pessoas a desejar-me que eu tivesse filhos, que já é, para mim, já é horrível, a desejarem-me que eu tenha filhos, porque eu não quero ter, e acho que é uma praga, e portanto já é para mim horrível. E depois, desejarem-me que o filho, para além de ter filhos, ainda fosse atacado por um cão, quer dizer, por o meu cão, que ainda tinha que abater, ou menos, para se matasse o filho, ficava sem o filho, sem o cão, ficava ali livre outra vez. E pronto, e as pessoas não percebem, não percebem o humor. Isso de alguma forma te condiciona depois a tua. Não, nada. Nada, acho que ainda, e eu tive medo quando eu comecei a ver que isto ia ser uma, mais do que uma brincadeira, não é? Que podia ser uma minha forma de ganhar, de fazer vida, que isso me fato. Eu acho que isso acontece sempre, é, pá, não posso dizer aqui, mas eu acho que ainda gosto dessa liberdade, sou só um gajo que tem uma página na internet, quer dizer, não vão, as revistas não vão pegar em mim, se nunca pegaram em mim para nada, não vão pegar em mim para, por causa de uma piada. Nunca tiveste ouvido nenhum escândalo? Não, nada, já me ameaçaram de processos. Tribunal, algumas revistas. Alguma coisa que possas falar? Não sei se posso. Ok. Percebes? Não sei se posso. À partida posso, mas não sei se posso. Tu decides, vá lá. Não sei porque agora vai chegar uma altura que é possível que esse processo, porque é possível que eu não me contenha que volte a fazer o que fiz. Ok. E então vamos ver. Ok. Vamos ver o que é que vai acontecer. Guilherme, qual foi a última pessoa que tu descobriste com humor e que te interessaste por saber mais sobre ela? Algum humorista, alguma série, alguma coisa que tu descobriste e que achaste piada? Eu descobri há relativamente pouco tempo o Bo Burnham, que é um comediante norte-americano, pá, que tem 23 ou 24 anos, sim, e mete-me muito nojo, porque ele é muito bom. Pois é. E acho que esse foi o que eu descobri há pouco tempo. Ainda não vi o último special dele todo. Mas vê, o fim, eu não vou dizer nada para não estragar. E não só ele é muito bom como humorista, como está a mudar coisas. Aquilo não... Os puristas do stand-up vão dizer que aquilo não é stand-up. Pois. Não é, só que é melhor que a maioria do stand-up. Sim. Mas é um espetáculo do humor. Que dizes? Porque mete música. Sim, é quase tipo o Tim Minchin, não é? Sim. Mais ou menos. Mete música ao piano, mete one-liners, depois mete jogo de luzes e tipo declamações de spa. É um espetáculo de humor, como um espetáculo de humor deve ser, que não deve ser só também para rir, deves levar de lá alguma substância, acho eu. Por isso é que eu gostava do Carlin e gosta-se do CK e não sei o quê. rir, acho que o humor deve fazer rir, mas é fixe sair de lá do espetáculo. O gajo tinha razão naquilo. Uhum. Este gajo diz umas boas verdades. Acho que eu, pelo menos, gosto desse tipo de humor que também transmite mensagem ou a verdade do humorista. E acho que esse foi, se calhar, o último grande humorista que eu descobri. Uhum. Aliás, para as pessoas que nunca ouviram falar dele, que nunca ouviram sequer falar, eis o... como é que ele se chama? Bo Burnham. Bob Burnham. Bo Burnham. Bo Burnham. Sim, Bo. Bo Burner. Eis Bo Burner. Acho isso bem. Bob Burna. Have you ever felt sad or lonely? Have you ever felt 2 feet tall? Have you ever thought, man, if only I was anybody else at all? They like to kick you when times get rough, and you give your all, but it's not enough. And sticks and stones might break your bones, but words can break your heart. But if you don't know where to go, I'll show you where to start. Kill yourself. You'll be happy that you did it. Just go over to your oven and shove your head in it. Kill yourself. Really, you should do it. There's really nothing to it. Just grab a mug and chug a cup of lighter fluid. Okay, now. I feel like you pulled back. Maybe it's on account of the fact that I'm telling you to kill yourself over and over again. I'm just trying to make a simple point. That life's toughest problems don't have simple answers. You shouldn't just be brave. You shouldn't just roar. You shouldn't kill yourself. But I understand that it's a sensitive subject, and you're probably just hearing me say that. And I've dealt with... I don't want to be incensed. Look, I sound unempathetic. I sound mean and rude. Suicide is an epidemic, and I don't want to be misconstrued. Signs of depression go overlooked. So if you're depressed, then you need to book a therapy session. Talk about your depression and let a professional hear it. But if you search for moral wisdom in Katy Perry's lyrics, then kill yourself. It won't be painful if you are able to give a little kiss to an oncoming train. You'll kill yourself. It's over, Mueller. There's a trigger, pull it. Get it through your head, it being a bullet. Stick your tongue in a plug. Suck a pipe of exhaust. Make some toast in the tub. Nail yourself to a cross. Hold your breath till it's gone. Drink a gallon of mace. Be gay in Iran. Let Oprah sit on your face. Jump off of a bridge. Skinny dip in a flood. Skydive attached to a fridge. Drink a Haitian guy's blood. Bring you to the zoo. Give the tiger a shove. Eat a Phillips head screw. Marry Courtney Love. E em Portugal, quem é que te faz rir? É sempre os mesmos, né? Acho que há poucas pessoas a dizer outros nomes, mas é o Ricardo Aros Pereira, o Bruno Nogueira, e gosto muito do Quadros também, do ponto de vista de lá está. Como eu dou muita importância à escrita, eu sei os projetos que ele fez. Muita gente cá não sabe as coisas que ele fez, que ele está por trás como ele guionista. Elucida essas pessoas. É? Elucida essas pessoas. Epá, desde o Tubo de Ensaio, o Último a Sair, o Odisseia, por acaso, não sei se também ele também teve envolvido. Creio que não. Com bares. Não, também creio, a dizer, creio que o Odisseia. Mas acho que o Odisseia, eu creio que o Odisseia foram eles os três. Foi o Gonçalo Waddington, o Bruno Nogueira e o Tiago Guedes, o irmão do Rodrigo Guedes Carvalho, que realizou. Eu acho que foram os três desterrados para o Alentejo. Agora não estou certo. Mas pronto, era uma enciclopédia, pá, tudo, as sim, grandes coisas que fizeram no humor, ele tem lá uma mãozinha ou as duas. Exatamente. E pá, são esses três que estão no nível acima dos outros. E desta nova geração, quem é que achas que vão ser os grandes humoristas do futuro? Eu sei quem eles são, vou vendo, mas não vou acompanhando tudo. Eu sei que, por exemplo, o Manuel Cardoso, eu leio as crónicas às vezes que ele põe no Sábado 24 e gosto muito, acho que escreve muito bem. O Batáguas em palco, falámos há bocado em off, é muito em off, bom. Mais. Confirmo, Red Light. Confirmo, Odisseia, Bruno Nogueira, Gonçalo Waddington e Tiago Guedes. Sim, pois, exato, ali não é pois. Mesmo. Acho que eles foram para o Alentejo durante uns meses. Sim. E escreveram lá isso. Ah, depois mais pessoal, o Ricardo Cardoso, né, que faz comigo os esquetes. Uhum. Mas consideras o Ricardo Cardoso um humorista ou... Depende do que ele fizer, estás a ver? Depende do que ele fizer. Ali, sim, ele escreveu comigo os esquetes. Sim, ok. Interpretou. Mas não é o ambiente natural dele, ou é? Acho que não tinha sido, mas acho que é o que ele gosta mesmo de fazer. Ele agora vai começar a fazer stand-up. Ah, boa. E pronto, vamos lá ver como é que ele se safa. Mas acho que pelo menos ele tem ali uma boa persona e postura em palco, acho que ele vai ter. Pois é uma questão de escrever. Uhum. Isto é, o que tu queres fazer na vida é isso? É fazer stand-up? Não, isso é, eu quero fazer, imagina, lá está, um especial, um solo por ano, fazer tipo 10 datas e está feito. Não fazer mais stand-up. Depois ir testando material. Uhum. Mas não quero viver do stand-up só. Então vais viver de quê? Prefiro viver da escrita, de fazer livros, ser cronista para aqui ou para ali, ou de... disso. Uhum. Depois com os esquetes, ter várias fontes de rendimento, assim. Tudo de milhões, não é? Todas, obviamente, viver à grande. Claro. Toda a gente sabe que este meio... Mas não vais gastar em comida, vais gastar em quê depois? Não justifica. Vou viajar, vou comprar o meu próprio avião. Ah, certo. Porque se for eu a conduzir o avião, tenho menos medo, percebes? Ah, é um disso. Claro. Se for eu, tenho aquela noção de controle de que se isto cair à partida, eu seguro isto. Exato. Já agora, todos nós temos piadas que gostávamos que fossem nossas, ou passagens, ou coisas que vamos lendo. Tu também tens? Também. Por isso é que lá está, eu vejo pouca comédia agora. Mas eu olho, digo uma do Bo Burnham, que é... Lá, não sei porque é que ela ficou tão presente, é tão curta, e eu gosto dela porque me apanhou de surpresa. E eu acho que quando te fazes humor, é muito difícil seres apanhado de surpresa. Eu vejo muitos humoristas... em que a premissa começa e eu já estou a pensar para onde é que vai a punchline. E muitas vezes vai para aquele sítio onde eu estava a pensar, então já não há aquele efeito de surpresa. Ficas com o defeito de... É como um realizador ver filmes, está mais preocupado com as questões técnicas dos planos. Eu gosto daquelas piadas que dão para tudo. Uma vez vi uma que era alguém a comentar futebol, não é? E alguém se metia com o clube dele, não é? E a forma que ele escolheu para repudiar as declarações era responder a outra pessoa, dizer: ah, o teu clube não vale nada, não é? E ele dizer: é pá, desculpa, eu só discuto futebol profissional. É bom, não é? Acaba logo a dizer: só discuto futebol profissional. Tipo, mas ias contar a piada do Bo Burnham? Do Bo Burnham é... ele está a dizer, e depois é que ele vive muito ali da encenação que ele acabou. É uma cena séria e triste, e ao piano. E ele diz: ontem vi uma coisa muito triste, uma criança a deixar cair o gelado em cima do cadáver da mãe. É pá, eu acho que é tão bom, é tão macabro, mas é tão bom da forma como ele diz, tu não estás à espera. E aquela pausazinha que ele faz ali é o que dá a piada. Porque se disseres uma coisa tão triste, uma criança deixou cair o gelado em cima do cadáver da mãe, não tem a mesma piada, não tem nada a ver a mesma piada com dás aquela pausa. Explorar o silêncio, não é? Pá, e é muito bom. E agora, também lembro-me de uma que é do Louis C.K., do último espetáculo dele. Aquele a dizer que a melhor cena de ser careca é que se for decapitado pelo Estado Islâmico não me podem agarrar assim no cabelo para mostrar para a câmara. E eu disse: ah, nunca tinha pensado nisso. Sim. Realmente é verdade. E ele diz que é por isso que eles nunca decapitam os carecas, depois têm que agarrar a cabeça com as duas mãos e mostrar para a câmara e não dá jeito nenhum, sujam as mãos e não sei o quê. E eu faço aqui um ponto de vista brutal. De uma coisa horrível, não é? Mas estás a ofender alguém com isso? Epá, eu acho que não, mas já vai haver milhares de pessoas que acham que ele está a ofender toda a gente que foi decapitada. Exatamente. Olha, estamos quase a acabar a entrevista, mas temos de fazer ainda mais duas ou três perguntas. Como é que tu vês o estado atual do humor? Achas que as pessoas nunca como agora se riram tanto? Ou não? Eu acho que há mais humor nas plataformas não tradicionais, não é? No Facebook está inundado de páginas de humor e no YouTube... E os vídeos mais vistos do YouTube mundialmente são vídeos de humor, fora as músicas, e que têm ali milhares das agências. São o PewDiePie, o gajo com mais subscritores do mundo. É um canal de gaming, mas é um canal de humor, ele faz humor. E eu acho que cada vez há mais. Nas televisões e nos meios tradicionais não há humor, não é? Pois é. Eu lembro-me, desde ser pequeno, que havia um programa do Herman sempre, um Contra a Informação, um programa do Camilo, um programa dos Malucos do Riso. Exatamente. Havia sempre humor, fosse que eu gostasse ou não daqueles programas, havia humor em todos os canais a toda a hora e em horário nobre. Hoje em dia, o que é que há? Não há nada. Há os Donos disto Tudo, não sei se ainda dá, se quer. Dá. E dá o Beirais, não é? Que é uma série humorística. Mas não é bem humor, sim, mas... É humor. Mas É a aproximação que se tem. Sim. Sim. Não há nada. O que é que está acontecido para isso? Tens na rádio? A rádio agora, onde estão os humoristas, é na rádio de manhã. É, pá, mas não tens mais nada. Deixou de mas, dar. Mas como é que tu explicas isso? Eu acho que é uma questão de audiências, não sei. Uma vez vi uma entrevista do Ricardo Aros Pereira a dizer que o único programa de grande audiência que eles tiveram enquanto grande fedorente foi os Miúdos aos Sufrágios, porque era atualidade e era diário. E que era o único programa que teve muita audiência, que mesmo os sketches ficavam muito aquém. Eles obviamente tiveram sucesso e as pessoas viam aquilo, sim. Mas era depois muito partilhado também nas redes sociais, e que à hora a ver aquilo não podes competir com uma telenovela. Não consegues competir com uma telenovela, com futebol ou com notícias, que é o que as pessoas hoje em dia veem na televisão. São essas três coisas. E então o humor acho que passou a ser... Ele diz uma coisa que provavelmente também demonstra que o ambiente propício para o humor pode ser a internet, porque ele, diz que, ele dizia que no início do Gato Fedorento, na SIC Radical, aquilo era visto por 10 mil pessoas. Sim. E depois eles andavam na rua e toda a gente os conhecia. Sim. E toda a gente lhes replicava aqueles sketches do agora vim para aqui, não sei o quê, e aconteceu-me não sei o quê, pronto. E ele diz que depois acabaram por perceber que com o advento do YouTube... as pessoas não viam aquilo na SIC Radical, porque a audiência da SIC Radical era minúscula, mas o que acontecia é que andavam todos a passar por e-mail uns para os outros no trabalho e a ver as parvoíces deles, não é? E que aquilo se tornou gigantesco. Ou seja, achas que de alguma maneira o público televisivo pode ter transitado para a internet e que não voltou à televisão? Eu não sei bem, eu acho que o público que vê televisão hoje em dia não é o público que vai ver humor, aqueles humoristas que nós conseguimos, vai ver um humor um bocadinho mais popular, não é? O pessoal que vai ver os malucos do riso, por aí, e não tirando crédito, acho que deve haver humor para toda a gente. Sim. E para todos os tipos de pessoas, mas se calhar se o Ricardo Aros Pereira, quando o Ricardo Aros Pereira ou o Bruno Guerra vão para a televisão, o que acontece é que eu, que já não vejo televisão, vou ver para os ver, ou depois vejo na net. Não é o público que já vê televisão que vai ver aquilo. Exato. É, vai trazer as pessoas, olha, estou no programa na net e vou ver, ou depois vejo na net. E eu acho que, pá, que foi isso, há uma grande fragmentação do público e depois na net, como tens tanto por onde escolher, é impossível, acho que na internet tu criares um monstro como o Ricardo Aros Pereira, como o Bruno Guerra, que toda a gente conhece e que toda a gente gosta. Porque antes tinhas a televisão que canalizava, que era o único canal, e que dizia às pessoas, está aqui, isto é bom, e tem um símbolo de qualidade, ainda hoje funciona muito também como símbolo de qualidade, pelo menos para a percepção das pessoas. E acho que no YouTube é difícil, porque no YouTube, no Facebook, tu vais ter mais humoristas com menos público. Acho que dificilmente vais voltar a ter humoristas como o Herman, o Ricardo Aros Pereira e o Bruno Guerra, que são unânimes e consensuais e que toda a gente gosta. Acho que vais ter 10 gajos com um décimo do público que eles têm. Vais ter mais, mas com menos. Isso é bom ou é mau? Acho que é bom. Acho que é bom. Acho que sim. Acho que é bom. E eu acho que os humoristas... Eu não percebo muitas rivalidades entre humoristas. Basta perceber que há muitas. Porque acho que o humor não é futebol. Eu gosto, lá está, gosto do Ricardo Aros Pereira como gosto do Bruno Nogueira. Não sou equipa de um e não gosto do outro. Não é Sporting Benfica. Claro. Portanto, eu, como humorista, eu quero que haja mais pessoas a fazer. Porque se houver outros três gajos que eu acho que são tão bons como eu acho que as pessoas que os seguem eles vão depois seguir a mim e vice-versa, porque vão se habituar a ver. Olha, isto até há uns blogs, isto, deixa eu ver que blogs é que há mais. Às vezes perguntam-me, olha, eu sigo muito o teu blog, que outras páginas, quantos blogs é que eu também posso seguir? E eu indico, pá, sem problema nenhum. E portanto eu não vejo muito essa rivalidade e acho que a internet vai possibilitar isso, é ver o espaço para mais. O que é que agora, faz rir? Se calhar não vão ganhar tanto dinheiro, percebes? E é mais difícil subsistir porque não vais ter tanta fonte de rendimento. E é um bocado isso. E aí pode ser problemático, porque nem toda a gente pode estar a tentar viver do humor 5 ou 6 anos sem ganhar nada, não é? Claro, claro. Guilherme, o que é que te faz, o que é que te faz rir? Já me fizeste essa pergunta, não é? Já? Eu acho que sim. Já, mas eu não respondi, de facto, não acho que não respondi isso nada. Mas aqui, se calhar, a pergunta é mais abrangente. Não, no geral, o que é que te faz rir no geral? Não, assim, o que é que me faz rir? Lá está, pá, foi o que eu disse, estar com os meus amigos, uma boa conversa com os meus amigos, ver a minha cadela, com um ar comprometido depois de ter feito merda na cozinha, que vai para a sala, olhar para mim com um ar... faz-me rir, apesar de não dever rir, já tenho que apanhar no focinho, e é isso, e depois o mundo faz-me rir, o mundo em si faz-me rir, não pelas boas razões, faz-me rir pelas más razões, eu acho que, lá está, se eu achasse que o mundo era perfeito, nunca teria vontade de fazer rir os outros. Certo. Há pessoas que te fazem rir, sei lá. Ok, agora será muito fácil dizeres o Donald Trump. Também falaste daquele teu amigo que és muito extrovertido, não sei o que é. Donald Trump, por acaso, há aqui mixed feelings. Padres a falar de educação sexual, faz-me rir, por exemplo. Padres a dar opinião sobre a eutanásia. Porquê? Faz-me rir. Não. Há educação sexual nas coisas e vem um padre. É a última pessoa que devias falar sobre isto. Estás a ver? A única pessoa que devia dar conselhos sobre sexo. És tu. E isso faz-me rir. Faz-me rir essas incoerências da sociedade. Epá, faz-me rir uma pessoa que está na fila de espera a refilar e depois chega a vez dela e ela já não tem pressa nenhuma. Mas aí faz perguntas estúpidas. Uhum. E faz-me rir isso. Essas coisas fazem-me rir. O ser humano, a pessoa humana. A pessoa humana faz-me rir. A pessoa humana, exato. Última pergunta, Guilherme, qual é o teu plano? É esse? É viveres da escrita, fazeres um espetáculo, um solo com 10 datas, lançares uns livros, é isso? Não te vês a fazer uma série, um programa de televisão? Não, lá está, vejo, agora vamos voltar provavelmente com a segunda temporada de Falta de Chá. Uhum. E, epá, se tiver tanto sucesso como teve na primeira, eu acho que vai começar a ser algo que pode vir a dar, dinheiro. A dar dinheiro, pelo menos a ser autossuficiente, sim. Fazermos aquilo. Epá, vejo depois a experimentar outras coisas, sim. Programa de televisão, gostava muito de fazer uma cena tipo John Oliver. Só que John Oliver tem 50 gajos. Pois. Eu sou eu e à partida não vai ficar tão bom. À partida, acho eu. Também funciona para um mercado diferente, porque aqui tens 10 milhões, eles lá têm sim. 300. É, tá. 300 milhões, não é? Mas queria fazer uma cena nesse formato que gostava de fazer. Talk show não, talk show assim, puro, com convidados, e não sei, acho que não tenho jeito nenhum para isso. Haveria alguém que nesse talk show gostarias de entrevistar? Para além de mim, do Nelson, claro. Sim, claro. Sim. Não, se fosse entrevista, é o que eu estou a dizer. Assim, para entrevistas, eu acho que não tenho jeito nenhum, mas... Pá, gostava de entrevistar... Tipo, não sei, nós agora no podcast, por exemplo, vamos lá ter convidados, de vez em quando. Gostava muito de entrevistar aquele padre que não acredita em Fátima. Exato. Sim, padre sim. Do Régo, da Régo, né? É. Gostava imenso. Gostava de entrevistar o Marcelo, ele Sousa. Também gostava. Mas... Tu não acreditas no milagre, de fato? Não acredito em milagres, sim. Não acreditas em milagres? Não, só acredito naquele de Portugal, no Éder. Aquele gol do Éder foi o único milagre exato. Que eu vi concretizar-se. Quem é que é a pessoa mais improvável que já fizeste rir? Um touradeiro, um forcado, aliás. Okay. Que me veio dizer que estava a ler um texto sobre touradas e enervado e a rir-se ao mesmo tempo. E ia dizer, este gajo vai contra tudo aquilo que eu acredito, mas o cabrão tem piada. Okay, isso disse-me. Okay. E olha, isso é improvável. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de querer tirar os tornos. Sim. Vou ter agora que cumprir e dar-te uma cabeçada. Mas a rir. Epá, sim, eu acho que é mais, é por aí. É fazeres rir ou fazer uma piada com cegos. E houve alguém que comentou lá, só faz estas piadas que eles não podem ver. E eu disse assim, olha que podem, que eu sei de casos de cegos que seguem a página, que têm daqueles softwares que leem o texto. Okay. E foi lá uma cega a comentar e a dizer, não sei para que estão aí todos ofendidos, porque havia muita gente ofendida. Sim. Eu sou cega e rimo da piada, portanto vocês têm que se calar. E isso foi das coisas que me deu mais gozo, dizer, está aqui, eu não preciso responder mais comentários, está aqui, esta senhora mandava-vos calar. Não te lembras nunca de, num espetáculo de stand-up ou numa apresentação tua, veres alguém assim conhecido a ver-te? E dizes assim, como é que é possível? Está aqui esta pessoa a ver? Tipo, Jorge Rito. Está aqui o Jorge Rito. Só me lembro dele quando eu era criança. Como é que Jorge Rito? Então não estaria preso? É pá, não, assim, pessoal, eu nunca fiz assim espetáculo a solo. Portanto, também não vou partir do princípio que estão lá para me ver, não é? Se vir lá alguém. Okay. Mas eu lembro-me que fiz um espetáculo no Browns, em que era eu, a Ana Garcia Martins, da Pipoca Mais Doce. Pipoca Mais Doce, sim. E o João Pinto e o Hugo Subtil. Uhum. Éramos quatro comediantes. E eu até estava tranquilo nessa noite e depois apareceu o Ricardo Aruz Pereira lá para se sentar numa cadeira lá. E eu fiquei automaticamente borradinho de medo e depois nem sequer tive coragem de ir falar com ele no fim. Mas foi assim, mas lá está, não devia estar lá para me ver. Eu estava lá porque era uma noite de comédia e foi ver. Portanto, assim, para me ver a mim especificamente, epá, não. Mas já vi pessoas a partilhar, tipo, o pessoal fixe a partilhar cenas que eu admiro a partilhar na net. Em Portugal, algum miúdo que tu descobriste? Que eu assim alguém? Não. Só que eu vou vendo. Esses miúdos estão nem está tanto tempo como eu, não é? Eu tenho mais velhos. Mas não há outro já de uma geração abaixo que tu não tenho visto muito. Nada. Eu sei que, por exemplo, esse Hugo Subtil, a primeira vez que eu vi ele, fazia aqui, acho que tem 19 anos e gostei muito de fazer stand-up. Ah. Epá, depois tens. Começaram há menos tempo do que eu, não conheço assim muita gente, percebes? Deixa eu ouvir um pouco só do Hugo Subtil. E aqui vamos um bocado do Hugo Subtil. Sim, mas se houver alguma coisa, se houver, de, se houver alguma coisa nisso também. Se não houver, cortamos esta parte. Exato. Ok, estamos a fechar basicamente este programa. Resta-nos agradecer aqui ao Guilherme Duarte, não é? Muito obrigado, Guilherme. Olha, é, obrigado por teres vindo. Um servido para conheceres o Ricardo Aruz Pereira, finalmente. Pois é, não é? Cumprimentei, sim. Ah, só que lá queria pedir-lhe cenas. Não tive coragem agora. Espero que ele vá ouvir isto. E que responda ao e-mail que eu lhe mandei há bué tempo. Ele ouve, de certeza. Aliás, ele disse que por interposta pessoa. Tu tinhas tentado contactar. Exatamente. Eu disse isso no programa. É, sim, sim, sim. Foi? É. Não sei se foi no programa, se foi. Deve ter sido. Sim, já não me lembro. Okay. Não respondeu. Filho da mãe. Já não gosto dele. Já não gosto dele. Não é possível. Cortas aquela parte e os meus humoristas favoritos é só o Bruno Nogueira e o João Quadros. Por falar noutra coisa, é assim que se chama o blog do nosso convidado, uhum. Guilherme Duarte, que tem o já famoso Dr. G a dar com conselhos, uhum, de índole sentimental e outras vezes sexual. Sim. Digo eu, não é? É o que for, sim. É o que as pessoas quiserem. Dá tudo. Cura tudo. E pronto, esperamos que em outubro, novembro, finalmente tenhas o teu espetáculo a solo. Vamos ver. À partida, sim, não aconteceu nada até lá. Não sei datas, ainda sei, mas não posso ser. Mas está a ser bem cozinhado. Tens alguma frase de vida? Não. O olhar dele antes de responder foi... E acabou. É uma pena, não é? Bom, o Guilherme Duarte pode ser lido e seguido no blog Por Falar Noutra Coisa e nos seus já dois livros publicados. Quanto a nós, voltamos para a semana, isso é absolutamente garantido. E o convidado quem é? Ah, isso vão ter de esperar. O Com Humor Não Se Brinca, o podcast é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex.